Hoje tudo aqui ficou sem graça. Você disse adeus na praça e o nosso amor. E a primeira do maestro é essa aqui, ó. Sei que vou sofrer de saudade de amor, mas soube bastante pra sentir a dor e não chorar na despedida. Como é que é? Vodka e afora da minha vida, pois você foi tão fingida e por pouco não me enganou. Você não soube que era alguém que só pensou em querer bem e lhe dar um grande amor. Hoje é terça-feira. Hoje tudo aqui ficou sem graça. Você disse adeus na praça. É o dia que você atravessa a Buiternã e vem limpar os ouvidos. Aquela saudade original. Tu sabe, né? Sei que vou sofrer de saudade de amor, mas sou homem bastante pra sentir a dor e não chorar na despedida. Vai, vai! Vodka e afora da minha vida, pois você foi tão fingida e por pouco não me enganou. Você não soube querer alguém que só pensou em querer bem e lhe dar um grande amor. O maestro da saudade. Fala pra cima! Eu estou com um amor que é impossível. E aí? Eu amo perdidamente a filha do meu pai. E ele pulou a cerca. Meu pai, na minha infância, trocou mamãe por outra. Depois de 20 anos, veio a coisa onde vai. Bora pra cima na terça-feira! Um dia, pelos caminhos que a vida oferece, troquei carinhos com alguém que não me esquece. E era ele! Rebelde! A filha do meu pai. E hoje, atormentado por esse amor maldito, desesperado por essa dor eu grito. Perdão, Senhor. DJ Rebelde Saudade. Ela é filha do meu pai. É a nossa terça-feira. Minha dor será sempre eterna. Condenado a morrer sem amor. Fui amar minha irmã paterna. Mesmo assim eu gostei de sentir essa dor. Minha dor será sempre eterna. Condenado a morrer sem amor. Fui amar minha irmã paterna, mesmo assim eu gostei de sentir essa dor. Se abraçada, bebê, igreja, amiga Rita, os nossos patentes, já no Pureza, já recordando a saudade de morte com a última qualidade. Um dia, bora! Pelos caminhos que a vida DJ outra, Rebelde! Carinhos com alguém que não me esquece, e era ele. Hoje o rebelde está vestido de charcutas. E hoje, atormentado por esse amor maldito, desesperado por essa dor eu grito. Perdão, Senhor! As minhas charcutas, as minhas do charque de beirada da Mega Gente. Vamos, boneja! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. Lene presente! Chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Depósito de bebidas no gago. Tá na ligado! Com tais violências marcantes. Rebelde. Por nossos fatais assaltantes. que vivem à solta nas ruas normais militantes. Também com a gente, as meninas sem coração, a Edizinha. Crianças eu vejo. As meninas sem coração. Na terra. No Purezinha. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Fala, meu parceiro Mica Promonte. Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Meu amigo Jorginho na Batinha. E a patroa Simone. Quando será que isso vai terminar? Está alguém com a gente recordando do Pureza. Obrigado, hein? Valeu, Jorginho! Quando será que eles vão se entender? E aí, Jean? Quantos ainda terão que morrer? Vai! Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Deixa eu abraçar minha amiga Diva também com a gente. Soldados que e a sua filha morrem deixando. Desde ontem. Curtindo o Palácio dos Vares e hoje. Enquanto aqui no Purezinho. Obrigado, Diva. Fica à vontade, tá bom, meu amor? A guerra se... Bora, Cardoso! Amanhã tem Guarabado Cardoso. Felizes. Nossa quarta-feira da recordação. Há 7 anos lá no Cardoso. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Rebelde do início até o fim. Canhões que disparam deixando feridos e mortos. Bora! Milhares serão mutilados. Inúmeros desabrigados. Bora, Carlinho do TV! E dia após dia acontece um novo atentado. Malandro é malandro, mané é mané. Onde será que eles querem chegar? Quando o amigo João do Frangão House termina. Olha o raio. E aí, Mariano? Quando será que eles vão se entender? Maria. Quantos ainda terão que morrer? Ei, Peroba! Eu quero sorrir, mas não posso. Por que, Peroba? A vida anda muito sem graça. DJ Rebelde! Para Cláudio Ramos! Só começando a nossa noitada da saudade do Pureza. Como é que é? Você vai me chamar por onde for. Grita, Amélia! Vai gritar por meu amor. Já. E sentir solidão. Solidão. Você vai. Abraçar seu travesseiro. Pronto. Você vai chorar primeiro. Fala, meu parceiro, Punga, rasga baralho. Se arrepender. Você vai. Nego Eder. Sente falta. A nega Nívia. Pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar. Vai. Você vai. Ver de frente a saudade. E saber. Na verdade, grande amigo Patrick Teixeira, meu homem, chegando junto. Meu olha que chegou, meu amigo Zila da Terra Firme. Ele é a dona Cleide com a gente. E meu parceiro, meu brother, Júnior do Açaí, não trouxe nem meio litro pra mim. Uhul! Aí quebra a firma, né, Rebel? Fala, Júnior do Açaí! Vai! Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Você vai sentir falta do meu braço. Prazer receber hoje meu amigo Cena da Terra Firme, rapaz. Quanto tempo, hein, gente? Fala, dona Cleide! Só bem, o palco é nosso. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. verão, olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Cala a boca de jambu. No sol avermelhado, seus cabelos. Deixa eu passar aqui as meninas, se não liga a gente. A Leide e a filha da minha grande amiga. Posso ouvir nas nuvens seu sorriso lá no céu. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. Tá amando, hein? Tá amando. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você, a filha da nossa grande amiga Melri, como é o nome dela? Eu tenho mesmo, é muito minha amiga Bárbara. No coração. Alô, Bárbara! Ah, gente, vocês que não sabem, a Melri é a mais nova campeã do merengue, tá, gente? Então hoje ela vai ter uma surpresa. Prepara, Melri. Fim de primavera. Esse que é teu parceiro, é? Quase verão. Vou jogar tu na maré, né? Olhando a natureza. Alô, Marcelinho! A ilusão que o mundo é meu. Bora, Marinaldo, dá um chega aí, Marinaldo. Dá um chega com o Patrick Teixeira. Ele tá com toda a ponta. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. E aí tá lá. No céu azul. E aí tá lá. No sol, na terra e no mar. Se posso ter você. Bora, Mila. Minha ilusão. Eu. Alô, Amanda. DJ Rebelde. Tá calor, né? Tá calor, né? Pra bater um vento, a subir, a subir. Não posso mais ficar a esperar a minha empresária, a Amélia, chegar. Chegou, tu sabe, é muito show, meu irmão. Meu bem, agora sei que não vou mais. Bora, Renata! Fica sofrendo. E ela veio hoje, a Nice, ela veio. O tempo fez você mudar. As minhas jarcudas do Guamá! Até deixar de mim. Hoje a gente usando esse manto sagrado das charcudas, número 128 do Rebelde. É que fim chegou, né? Um outro alguém que queira sempre. 128 camisas de fogo. É coleção, é? Ela quer se redimir, ele quer fazer um vídeo pra ela, olha. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem. Fala, minha amiga Lia. Por que tu abandonou o Johnny hoje no Pureza, mulher? Fica sofrendo. Culpa do Silas? Eu choro. O tempo fez você mudar. Só vou te falar uma coisa, Johnny. É deixar de me amar. Em ponto que for, a pisa é a mesma, tá? Vou procurar um outro alguém. Quando ela puxar o trinco da janela, pra sempre me amar. Sempre me amar. É Purezinha. Que queira o maestro da saudade. Que queira sempre me amar. Que queira sempre. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Como é que é? Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. É mesmo, é? Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo tudo se perdia. Me sentia um herói da revista em quadrinhos, roubava laranja no quintal do vizinho. Fala, Bena! A cabeça do meu velho pai. E hoje sou tudo. As minas sem coração com a gente hoje. Alô, Tizinha! Nesse mundo de sonhos só ficou a saudade. O Rebelde quando era fitness, né? Eu era bom de bola, o rei da pelada. Me sentia o Pelé da garotada. O Rebelde magrinho, o apelido que eu tinha, o corpo do Dennis. E aqueles meninos também já cresciam. Fala, Dennis, alô, Maré! Já não solta pipa, não roda um pião. Sentem mesmo que eu sinto no coração. Foi o tempo quando brincava disso, né? Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida. Aquele mundo que se desfez. Fala, meu amigo, desta saudade! Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Desta saudade, mestre de obras, nos quatro cantos do estado do Pará. Eu sonho de infância que no tempo eu perdi, e isso me faz ser criança outra vez. Sabia onde anda a menina do meu amor primeiro. Era flor, botão ainda no meu candeiro. Foi o amor que nasceu e morreu na ilusão, que fez abrir a porta do meu coração. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida. Aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir meus sonhos de infância aqui. E a galera vai chegando na nossa terça-feira. Tradicional do internet. Hoje eu vejo as crianças. De apanhar, já não tenho lágrimas. Rebelde, você me deixou completamente. DJ Cosminho, saudade na área. A nossa terça-feira ainda sombra de mim. Já tá guardado, né? Não, chega de sofrer, chega de chorar. Já não tenho lágrimas. Você me deixou. Tem que dar uma foguinha, né? Uma foguinha. Nossa, do diabo. Ainda zomba de mim. Bora, Romão! Não, não faz mal, não interessa. Você pra mim. Franguinho! Você é lixo. Me abandonou, meu patrão. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava porque não acreditava, né? De você. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde. Na pra você. Saudade Pureza! Passado tempo, a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido e complicou minha vida, fechou minha estrada, me sinto perdido. E aí? Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro. Vamos logo, irmão, pega o beco. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro. É ou não é, ladrão? Vão logo embora. Vou embora, não sei porquê, né, ladrão? Essa história do rebelde. Minha mãe já faleceu e eu também já me sinto com a idade avançada. Não tenho mais esperança se até o momento. Já coroa em 2006. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Só pra beber. Meu destino está mal. Aí aparece o amigo. Não adianta esperar quem não vem. Rebelde. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro. Casal de nordestino, fugindo do seu destino, miserável e infeliz, levando um filho criado. Fala, meu amigo Cilandro de Ravi, muita esperança. Passando aqui pra desejar uma ótima noite a galera da tribo da saudade. Alô, minha tribo! Só passou decepção. Alô, tribo! Humilhação, sem nada poder fazer. E o rebelde no Veropa. Sem trabalho e sem dinheiro, o homem foi ao desespero de roubar pra não morrer. Entrou numa padaria, os empregados que havia. Ele a todos vendeu com a peixeira na mão. Meu amigo Patrick Teixeira, obrigado Patrick. Pegou leite, pegou pão. Agora gente fez um embrulho e correu. Yeah, yeah. Mas alguém lhe atropelou, contra ele se jogou, ferindo-se mortalmente, espetando o coração, caindo pesado ao chão, morrendo no acidente. Fala, Pedrinho Lange! O jornal noticiou, em manchete transformou o acidente num drama. Foi pra mão de um delegado que estava aposentado. Meu amigo vaqueiro Léo, por aí com a gente. Voltar pra a maloca do Bureza, não, vaqueiro Léo. O casal foi perseguido até que se viu perdido, sem forças pra caminhar. E aí, ladrão? Dias depois encontrado, um morto pra cada lado. Meu pai Sandu. E a criancinha chorar. Dias depois encontrado, um morto pra cada lado. E a criancinha chorar. Que saudade, amore. Falou antes da pandemia. Sente isso aí. Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você. E aí? Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor. E já não quero mais nada. Eu vivo só para amar. Aí antes da pandemia, ele falou assim pra ela, olha. O meu castelo de sonhos. Você é a rainha. Pronto. Meu céu sem arrastou ela. Vive a bailar. Eu te amo. Passou a pandemia. A minha vida. Deu uma bicuda nela. Eu não posso viver sem o seu olhar. Eu sempre vejo em meus sonhos aquele seu lindo olhar para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acorda a tristeza, volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos, a minha vida é chorar, meu bem. Olha a tese que ele jogou nela. No meu castelo de sonhos você é a rainha, meu céu sem estrelas você é assim que tu falou, foi de eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Posso viver. Saudade! Os amigos lá da Rádio Jornal, lá da Panificadora, Auxílio de Deus. Marcando presença hoje no Pureza. Aquela saudade gostosa que ele sabe. Sentindo o aroma do teu corpo, meu anjo. Bora! É que me namorei de ti. E a pedrada, senhor! Não sei por que te afastas de mim. Não sei. É ele mesmo? Rose saudade, não rapaz. Não me queres mais, será melhor. Fala, nenê. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Ô, glória. Se é que tu não me pra vir no Pureza. Será melhor o amor terminar. Olha, Thalia. Tu foste embora e me deixaste, querida. Pensando só no teu amor. mais gostosa de Belém, do Interlan Paraense. Há 9 anos, a gente proporcionando muitas alegrias, muitas emoções, muita recordação daquela que tu gosta, vai! Só porque sou teu amante, tenho que ocultar-me pelo teu temor. O teu tempo é dividido em ficar comigo e com outro amor. É mesmo, já tá, né? Sei que não vou suportar. Já tá com ela no WhatsApp. Pois descobri que te quero. Esquecer eu sei que é preciso. Agora é por isso que te digo adeus. Sei que não será tão fácil poder afastar-te do meu coração. A Patrick Teixeira! Porque foi entre teus braços que deixei minha alma e minha ilusão. Sinto que chegou a hora, vou partir agora sem olhar pra trás. Vou levar por toda a vida a história perdida num triste final. O maestro da saudade. Amanhã, quarta-feira, nós estamos aí no Mato Cardoso, aí na Rua das Caribunas, entre Breves e Bernardo Senhor, há 7 anos. A gente levando muita saudade no Cardoso. Toda quarta-feira. Quinta-feira é a folga do Rebelde. Sexta-feira tem Botequim. Porque sou teu amante, tenho que ocultar-me pelo teu temor. O teu tempo é dividido em ficar comigo e com outro amor. Sei que não vou suportar. Já gastei toda a minha saliva. Esquecer eu sei que é preciso. Amor, é por isso que te digo adeus. Saudade! Sei que não será tão fácil poder afastar-te do meu coração. Porque foi entre teus braços que deixei minha alma e minha ilusão. Sinto que chegou a hora, vou partir agora sem olhar pra trás. Olha a saudade aí! Vou levar por toda a vida a história. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde. Pra você, toda a vida, você. A história perdida num triste final. Saudade pra recordar. Agora que não te vejo ao meu lado, a segredar apaixonadas juras. Busco as vezes no nosso amor de outrora, a recordar nossas íntimas loucuras. Não pode fazer muita propaganda. Faz tanto tempo, nem me lembro quando. Nem trouxe meio. A vida é longa e o pensamento é vário. Tu me mostravas, viu, no idílio santo. O melhor tem nome. Açaí 3D da Terra Firme. Do teu rosário. 0-0 também aí. E sempre que eu a via, recordava o nosso amor, a fantasia louca. Todas as... Meu amigo Patrick Teixeira, pequena cruz. Hoje tá curtindo a nossa balada do Bureja. Aí, Marinaldo! Beijava febril. Já por conta do Patrick Teixeira hoje, mano. Mas o tempo passou, triste eu segui. Da minha vida, um longo itinerário. E nunca mais, nunca mais eu vi a pequenina, a pequenina, a pequenina cruz do teu rosário. E a saudade! O maestro rebelde. Todo mundo falava, eu não queria entender, que você não me amava, acreditava em você. Só mentira! Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. E todo amor que eu tenho. Ele é a patroa Cleice. Não tem valor. Deu uma forra ali na semana dos namorados, né? E todo amor que eu tenho. Ô, glória! Não tem valor pra você. Amém, Senhor, né? Agora eu sei a verdade, o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor. Bora, Nilson! Fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cadê o Ricardinho, hein? Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Já já tem o nosso parceiro DJ Michel, o Cineral, o Supremo Sono Amor. Também depois tem Gilson, ainda tem Jean. O rebaixo vai tocando na manha. Nossa maloca do Bureza. Rebelde. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber, que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Todo amor que eu tenho não tem valor pra você. DJ Rebel, DJ Rebel. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Dessa vez está tudo desfeito, chegamos ao fim. DJ Rebelde. Eu não sei se foi bom pra você. E aí, Amélia? Mas foi melhor para mim. Acho que foi melhor para mim, eu acho. Aprendi que na vida a gente não deve sonhar. Empresária Ana Maria do Pinto dos Lanches. Tem que ter uma coisa de alguém. Tu gosta, né? Que não tem para dar. Aí, pela mão! Pela última vez vou dizer: você está tudo errado. Eu ainda vou lhe ver chorando à beira da estrada. Nesse mundo que. João pé de feijão. Eu também já vivi. Aí, João. E a cartilha que está aprendendo fui eu que escrevi. Se espera e a voz da verdade te faz compreender. Então será tarde demais e mentindo vai ter que viver. Oi, João. Eu conheço um ditado que diz: já 28. Coisa assim. Segunda-feira tem a volta do Rebelde lá no Paraíso das Pedras. A segunda parte, saudade verso marcante. Ela. Pela última vez vou dizer: você está numa errada. Dessa vez não tem vaga no carro. Eu ainda vou lhe ver chorando à beira da estrada. Nesse mundo que está vivendo, eu também já vivi. E a cartilha que está aprendendo, fui eu que escrevi. Pela última vez vou dizer, você está numa errada. Balageando o celular. Pela última vez. DJ Rebelde. O Cláudio tá falando essa aqui, ó. O melhor de mim eu já te dei. Hoje sei o quanto me enganei. Ali vai amar uma mulher, olha o que deu aí. Por amar demais uma mulher, a gente faz o que ela quer. E depois? E depois sofre por amor. A ladrão! minhas noites mal dormidas são. Na mais... Os dois carreiras solo hoje, mano. Nossa casa de felicidade, hoje somente a saudade se esparrama pelo chão. Se alguém disser que é capaz de esquecer alguém que amou demais. E aí, Silaí? Um pouco fui, agora eu sei. Olha a Loura, a saudade da Mega Gente, Loura. Um bobo fui, agora eu sei de que valeu o amor que eu dei. Saudade! DJ Rebelde, o maestro da saudade do estado do Pará. Que é capaz. Dali, DJ Rebelde, saudade. Que amor demais. Pouco fui, agora eu sei de que valeu a saudade por hoje. Pouco fui, agora DJ eu Rebelde. Sei de que valeu o amor. Eu te falei, eu te avisei, mas tu não quis me ouvir, ladrão! Meu grande amor me abandonou. Ei! Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida, querida nega, juraste com ternura me amar eternamente, mas quebrasse a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Olha, Patrick! Te amo com ternura, te abraço com pureza. E não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te embriagar no pureza. Enche a tua cara. Quebra a minha jura. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Aí é Raina. Helena, Helena. Aí era na época o viciado da terça-feira. Helena, Helena. Era um vício na época. Eu queria te ver. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Alô, Gila da DF! Querida Helena, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. E não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. Só pra saber toda a galera aí da agência Pará Correia. Tá fechado com o Rebelde. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, deixa meu patrão ouvir isso que você te amo. Vai ser cortado na hora. Helena, Helena, querida, eu queria te ver. Fala, Luiz, me beija. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Parceiro Cabo Oliveira. Beijos, e aí, meu irmão? Desejo, ah, curtiu pureza, vai! Tinha que aparecer ele, né? Brincadeiras de amor de criança. Tinha que aparecer. Era assim que você batizava. João Pé de Feijão. É João. Eu dizia João, João, tome. Essa música também do meu patrão João do Fregão Raul. Nem olhava, nem ligava. Se lembra, João? Dizia, tocava na rádio João. É meu patrão. Eu dizia João, João, tome conta do meu coração. Amigo Jean Celulares, tá no beijo hoje, Jean. Tá no berço hoje? É por tua conta, meu irmão. Abre a carteira, vai. A menina cresceu, mas você, orgulhoso, passa a vida em dia. E se acaso encontrasse na rua, nem esmola. Minha morena, Silaí, da família Rebelde. Dito assim, eu partia sorrindo. Só avisando a família Rebelde, gente. A nossa festa junina é dia 23, tá, gente? A próxima quarta-feira, vocês ainda rezam na outra, lá na casa da Estéria, né? Então abre a carteira. Eu dizia, João, João. E faz o pix. Eu dizia, João, João. Tome conta do meu coração. Consegui me esquecer de você. Vai levar convidado? Mas agora, pode. Tarde embora, eu imploro, João, João. Pois agora, João, João, tem outro no meu coração. Muitas vezes, Pedro, você fala. Muito convidado. Sempre a se queixar da solidão. Alô, Pedro Cardoso. Quem te fez com ferro, fez com fogo. Pedro, é pena que você não sabe, não. Gostou, João? Vai pro seu trabalho. Hoje eu vou tocar música de todo mundo. Dia. João, Pedro. Vem agora. Sem saber se é bom ou se é ruim. Vai! Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno. Eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Você tá colado, nego. Pai, eu também vou. Nem pé de cabra não tira isso. Pelo onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. DJ Rebelde, tente me ensinar das tuas coisas. Que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, calha essa boca, Pedro, e deixa eu viver minha loucura. Essa camisa não é de charcuto. Lembro, Pedro, aqueles velhos dias, quando os dois pensavam sobre o mundo. E aí, Pedro? Hoje eu te chamo de careta. você. Como é que ele tá agora? Se você me chama vagabundo, ah, vagabundo. Pedro, onde você vai, eu também vou. Alô, Rose, saudade! Pedro, onde você vai, eu também vou. Já, já. Mas tudo acaba já, já. Onde começou. Onde você for, eu vou também. Rebelde. Não quero que ninguém entre nós dois venha ficar. Tô pronto, vem embora. Espero que você me compreenda. Por favor, meu bem, entenda que eu não posso mais viver tão só. Bora, bunda! Com você junto de mim, tem que ser assim. Muito amor e muita paz. E não pense em me abandonar, pois eu não sei do que serei capaz. E aí, meu rei? Espero que você entenda bem. Amor melhor que o meu não tem. E aonde você for, é, eu vou também. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Domingo, dia 29, cedo, nós estamos aí na piscina da Cosampa. Com você, a primeira apresentação do Rebelde. Tem que ser assim. Depois nós vamos pra Vila Gumbuazu. Muito amor. Junto com o Michel, com o Osmir, DJ Ramon, a galera esperta, Night Show. Pois eu não sei. Lá na Vila Gumbuazu, domingo. Rapaz. Depois a gente desce por casa de show Lua de Prata. Entenda bem. Do início até o final, tá, gente? Melhor que o meu não tem. Aí na Cidade Nova. Se você for, eu vou. Bora, amiga! Eu vou também. DJ Rebelde! Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar e eu estou chegando. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Já viu quanto é que tá o quilo do bife? Tá caro. Descobri que a vida começa aqui. Dentro do meu lar e eu quase perdi. Tu não faz mais supermercado se tu não tiver quinhentão. Encontrei mulheres que me amavam. Mas que de manhã logo me deixavam. Só te usaram! E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Ela vai, dorme, faz o amor gostoso. Ela acorda e não faz nem o café? Não. Ele gosta dessas. Porque a que fez o café, ele mandou ela embora, ladrão. Encontrei mulheres que me amavam. Mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Olha aqui, amor, eu estou voltando. Que vou fazer? Rebelde. Não sei viver longe de você. original. Foi a dona Valéria com a gente, obrigado. Nem disse adeus, eu já não sei onde procurar. Silva original e dona Valéria. Esse casal dá show no baile do maestro. Baile do Preste maestro. Atenção, porque senão vai se arrepender. Da Rede Selva. Alô, Castro! Para esquecer. Não vai cortar meu gato, meu irmão. Que um dia te amei. E por amar. Vai! Quanto eu chorei. Não leve a mal. Cadê ela, Paulo? Se fala assim. Sal nela! É que não sou. Pensou. Alô, Dene, como é que é? Mas se você voltar pra mim, eu te prometo, amor, tudo esquecer. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá. Tudo esquecer. Patrick Teixeira, ele sobrou e jogou com a gente curtindo a Malaga do Bonanza hoje.